الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، entramos no último capítulo do livro Kitab al-Tawhid, o livro sobre o monoteísmo de Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a. E como a gente pode recordar, esse livro a gente iniciou há uns anos atrás, e com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala chegamos a este último capítulo que finaliza o livro Kitab al-Tawhid. Disse Imam al-Mujaddid rahimahullah: باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والشيخ رحمه الله فشى este livro com este grande versículo que é baseado na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, como vê no surat al-Zumar: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Este é um grande versículo, e o Sheikh Rahimahullah escolheu ele para finalizar este livro para mostrar a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse, mencionando este, yani, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, yani Allah subhanahu wa ta'ala disse, e eles não veneraram Allah como ele deve ser venerado. Yani, eles é referência aos mushrikun, aqueles que atribuíram parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, isso mostra de que aquele que associa parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, então essa pessoa não venerou Allah subhanahu wa ta'ala, não glorificou como ele deve ser venerado e glorificado. E mais à frente, Allah subhanahu wa ta'ala ainda neste versículo disse: wal ardu jami'an qabadatuhu yawm al-qiyama wa samawatu matwiyatun biyamini. Allah subhanahu wa ta'ala, depois de esclarecer de que os politeístas não veneraram Allah subhanahu wa ta'ala como ele deve ser venerado, e não glorificaram Allah subhanahu wa ta'ala como ele deve ser glorificado, ele subhanahu wa ta'ala em seguida menciona atributos da sua grandeza subhanahu wa ta'ala. Disse: wal ardu jami'a qabadatuhu yawm al-qiyamah, e a terra toda, yani tudo que existe na terra, qabadatuhu yawm al-qiyamah, ele irá de segurar isso, que yani estará a terra no seu, na palma da sua mão, como vê no hadith que vem a seguir. وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِ, e os céus com os seus yani, vastos astros e tudo quanto nele existe estará tudo isso embrulhado na sua direita. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ, glorificado seja Allah, o livre seja Allah daquilo que eles atribuem, ou daqueles que eles atribuem atributos de divindade enquanto não são divindades. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo diz que esses mushrikun não veneraram Allah subhanahu wa ta'ala como ele deve ser venerado, e a veneração, a glorificação não merece senão aquele que tem atributos completos, como é o caso de Allah subhanahu wa ta'ala, al-fardu samad, e ele é único subhanahu wa ta'ala nos seus atributos. E ele subhanahu wa ta'ala mostra a sua capacidade, a sua grandeza subhanahu wa ta'ala, dizendo de que no dia de qiyama esta terra toda, e como vê no hadith a seguir, as terras yani, são sete, e como vê yani, também no outro versículo, que existem sete terras, uma por baixo da outra, tudo isso estará na palma da mão de Allah subhanahu wa ta'ala. E os céus, veja a grandeza dos céus. Os céus, a gente como sabe também são sete céus, um por cima do outro. E como vê no hadith que vem a seguir, a distância entre eles é de 50 anos. A distância de um céu para outro é de 50 anos. E o que a gente vê por cima de nós é só o primeiro céu. E este primeiro céu, as pessoas que se ocupam com a exploração espacial, sabem de que ninguém foi capaz de circular e passar uma distância e dizer que eu completei todo esse céu que nos cobre. Você vê as viagens espaciais que são feitas para alguns planetas, como é o caso do Marte, leva meses para as naves espaciais chegarem até esses sítios. Passam meses. Por quê? Porque é a distância entre a Terra e esses lugares é bastante vasta. E tudo isso não é nem sequer um terço daquilo que é o céu que nos cobre. Portanto, imagine só sete céus por cima desse céu que não nos cobre. Tudo isso estará embrulhado à direita de Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, nos chama a atenção à sua grandeza, de que ninguém merece ser adorado, senão aquele que tem atributos dessa natureza. E ninguém, senão Allah subhanahu wa ta'ala, tem esses atributos. E mais à frente o Sheikh Rahimahullah disse, mencionando um hadith, que é a explicação deste versículo, عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتنا رسام فور لتادا برتي دي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ديسي جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اندوش سابيوش دنتر وجوديوش الأحبار سوى كشكي تنكو نسمنتو دنتر وجوديوش وسابيوش دنتر إليش. Veio o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. A gente sabe que os judeus estavam em Medina, viviam em Medina, e no tempo do profeta, sallallahu alaihi wasallam, eles estavam presentes em Medina. Um deles veio ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, e disse: فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلَ السَّمَاوَاتِ عَلَى أَصْبَعٍ وَالْأَرَاضِينَ عَلَى أَصْبَعٍ والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. Ele disse, esse sábio dentre os judeus que veio o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, a gente encontra no nosso livro, no Taurá, tem passagem que diz que Allah subhanahu wa ta'ala irá de colocar, no Yawm al-Qiyama, os céus num dedo. Os céus todos estarão num dedo. وَالْأَرَضِينَ عَلَى أُصْبِعٍ. E também a terra toda, como vimos, as sete terras, uma por cima da outra, estarão também no dedo de Allah subhanahu wa ta'ala. وَالشَّجَرَ عَلَى أُصْبِعٍ. As árvores e tudo quanto mais num dedo. وَالثَّرَى عَلَى أُصْبِعٍ. الثَّرَى quer dizer, é referência à terra ou também à poeira. وَسَائِرُ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبِعٍ. E todas as outras criaturas terão num dedo dele subhanahu wa ta'ala. فَيَكُولُ. E Allah subhanahu wa ta'ala dirá: أَنَا الْمَلِكُ. Eu sou o soberano, o rei dos reis. O rei dos reis. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ. حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ouviu isso, ele sorriu, sallallahu alaihi wasallam, ele sorriu, como disse Ibn Mas'ud, tasdiqan liqawli al-habr, como uma forma de concordância naquilo que este sábio judeu, dentre os judeus, disse. E a gente viu na algumas passagens, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ouvia algo que não era conveniente Ele, sallallahu alaihi wasallam, ficava zangado, e os seus companheiros sabiam quando o profeta, sallallahu alaihi wasallam, estava zangado e quando estava contente ou alegre. Portanto, aqui veja que quando este sábio judeu mencionou esses atributos ou essas qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala terá no dia do Qiyamah, de que irá de colocar as criaturas na ponta dos seus dedos, subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam sorriu, concordando com ele, thumma qara'a, em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam leu o versículo: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Então ele leu o versículo que a gente mencionou anteriormente, de que eles não veneraram Allah e não glorificaram a Ele como Ele deve ser venerado e glorificado, وَالْأَرْضُ جَمِيعًا, e a terra toda, قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ele irá de pegar isso, ou quer dizer que estará, na palma da sua mão no dia de Qiyamah. Isso tudo mostra a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala e a inferioridade das criaturas. Quer dizer que você não é nada, você é uma criatura inferior. Como é que você vai deixar de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, que tem essas características, e você vai adorar uma outra criatura inferior como você? Vai adorar o santo, vai adorar pessoas na sepultura, criaturas inferiores como você? Veja essa grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. E veja os versículos, os hadiths que vêm a seguir, que mostram a grandeza de outras criaturas em relação a nós. E você terá uma imagem daquilo que é, se as criaturas, se existem criaturas ainda bastante grandes do que nós, então quem somos nós perante outras criaturas? Então você irá de reconhecer de que você não é nada neste mundo. وفي الرواية, em uma outra narração, وفي رواية لمسلم, em outra narração, ou em outra versão desta narração que vem no Sahih Muslim, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando o Habr, o judeu, disse: والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. Quer dizer que noutra versão desta narração, como vê no Sahih Muslim, o judeu disse de que as montanhas e as árvores estarão no dedo de Allah subhanahu wa ta'ala, ثم يهزهن, em seguida Allah subhanahu wa ta'ala irá de estremecer isso, irá de mexer isso, فيقول, irá de dizer: أنا الملك, eu sou o soberano, o rei dos reis, أنا الله, eu sou Allah. وفي الرواية للبخاري, em outra versão, como vê no Sahih al-Bukhari, o judeu disse: يجعل السماوات على أصبع, Allah subhanahu wa ta'ala irá de colocar no dia de Qiyama os céus na ponta dos seus dedos, والماء والثرى على أصبع, a terra e a água no outro dedo, وسائر الخلق على أصبع, e as restantes criaturas estarão também no dedo. Portanto, isso tudo mostra a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Se você no dia de Qiyamah todas as criaturas estarão juntas no dedo de Allah subhanahu wa ta'ala, então quem é você perante Allah subhanahu wa ta'ala? Daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse no versículo que a gente leu anteriormente, de que as pessoas não veneraram ele como ele deve ser venerado. Se você ouve essas grandezas de Allah subhanahu wa ta'ala, então você sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala merece mais ibadah de ti. Quer dizer que você deve fazer mais ibadah a Allah subhanahu wa ta'ala, mais devoção a Allah subhanahu wa ta'ala. Esses versículos, esses hadith, é uma chamada de atenção para o monoteísta de aumentar a sua devoção a Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto mais você lê os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e a sua grandeza, isso é uma chamada para mais devoção da sua parte. Pois, aquele que tem esses atributos e grandeza é o único, sem dúvida, que merece a devoção e a adoração. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui concordou com as palavras do judeu. E isso, como mencionaram os sábios, mostra de que a verdade deve ser aceita, por mais que venha com alguém que é desviado. Yani, quer dizer que algumas pessoas desviadas podem dizer a verdade. Nesse caso, os judeus, a gente sabe que são desviados. Nesse caso, ele falou a verdade, daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam aqarrahu. Yani, não disse que você está errado. Pelo contrário, ele sallallahu alaihi wasallam sorriu e mencionou do Alcorão algo que vai em concordância daquilo que o judeu mencionou. Quer dizer que também os sábios mencionaram aqui de que a Taurá, o Torá, o livro que os judeus se apegam, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam ainda existia muitas partes que estavam em concordância com aquilo que é a verdade ou o Torá que foi revelado a Musa. Quer dizer que a alteração do Taurá ainda não era completa no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que existia coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, concordou com yani, o seu conteúdo. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui concordou com este judeu. Portanto, dizemos que o objetivo do crente é aceitar a verdade. Não importa a pessoa que traz a verdade. Não importa a pessoa que traz a verdade. Yani, não como fazem algumas pessoas. Se a verdade não vir com o seu professor, com o seu estado, com o seu sheikh, ele, para ele, isso não é verdade. Quer dizer que a verdade somente deve se manifestar em fulano ou fulano. E isso é ahuá. E isso é seguir caprichos. A verdade pode vir com qualquer pessoa. A verdade pode vir com qualquer pessoa. E vimos nos capítulos anteriores de que Shaitan ensinou a Abu Huraira yani, a se proteger contra os demônios com Ayatul Kursi. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse Sadaqa wa huwa kadhub. Yani, ele falou a verdade, mas ele é mentiroso. Yani, quer dizer que ele, por natureza, é mentiroso, mas nesse assunto ele falou a verdade. Mas nesse assunto ele falou a verdade. Isso também não quer dizer que você vai sentar com qualquer pessoa, com ahlil ahwa, com indivíduos desviados, dizer que oh, eu vou buscar a verdade. Yani, se ele falar a verdade, eu vou pegar. Se ele não falar, eu não vou pegar. Você nem tem essa capacidade de distinguir entre a verdade e a falsidade. São poucas as pessoas que têm essa capacidade. Daí que os sábios advertiram as pessoas, yani, principalmente os leigos, de sentarem com indivíduos desviados. De sentarem com indivíduos desviados. Ele pode dizer uma coisa verdade e sem coisas falsidade. E você vai ficar apegado a ele devido a essa uma verdade que ele disse. E você vai se desviar com essas outras 100 falsidades que ele vai te dizer. Portanto, aqui há a diferença entre buscar conhecimento com indivíduos desviados e aceitar a verdade vinda de pessoas desviadas. طيب. Mais à frente ele disse, rahimahullah, وَلِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا. E numa outra narração, a partir de Ibn Umar, como vê no Sahih Muslim, يطوي الله السماوات يوم القيامة. يعني الله سبحانه وتعالى no dia de Qiyama irá de juntar os céus. Irá de juntar os céus. ثم يأخذهن بيده اليمنى. Em seguida irá de pegar os céus todos com a sua mão direita. ثم يقول. Em seguida dirá أنا الملك. Eu sou o soberano. Yani o rei dos reis. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ Onde estão aqueles que se gabavam na terra? De que têm yani, autoridade? Onde estão aqueles arrogantes? ثم يطوي الأراضين السبع. Em seguida, ele, subhanahu wa ta'ala, irá de juntar também as 7 terras. ثم يأخذهن بشماله. E irá de pegar isso com a sua mão esquerda. ثم يقول. Em seguida dirá أنا الملك. Ain al-Jabbarun, Ain al-Mutakabbirun. Irá dizer o mesmo, como ele disse anteriormente, yani, eu sou o soberano, onde que estão aqueles que se gabavam na terra, de que têm liderança, onde que estão aqueles que são yani, orgulhosos e arrogantes. Portanto, esta narração mostra-nos de que Allah subhanahu wa ta'ala tem atributos, e os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala convêm a sua majestade. Yani, aqui o profeta sallallahu alaihi wa sallam descreveu Allah subhanahu wa ta'ala com atributos de mão, tem mão direita, mão esquerda. E não convém você dizer como é que são esses atributos. A tua capacidade mental, yani, o ser humano, a sua capacidade mental não é capaz de compreender a forma como é os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala na sua realidade, mas sim Allah subhanahu wa ta'ala nos informa para a gente saber de que ele subhanahu wa ta'ala tem tal e tal atributo. A forma como esse atributo é na realidade, ninguém conhece senão ele subhanahu wa ta'ala, pois ninguém viu Allah subhanahu wa ta'ala para dizer que o atributo de Allah subhanahu wa ta'ala é dessa forma. Portanto, a gente somente baseia-se naquilo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam descreveu o seu Senhor e aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala descreveu a si próprio. Portanto, a gente não vem com coisas da nossa cabeça dizer que esse atributo é assim, é assim, é dessa forma, ou rejeitar esse atributo porque a tua cabeça não consegue compreender. A tua cabeça não é capaz de compreender a realidade desses atributos, pois são atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, e você nunca viu Allah subhanahu wa ta'ala para a tua cabeça compreender os seus atributos. Então, deve se limitar àquilo que você ouviu no Alcorão e na Sunnah. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu Allah subhanahu wa ta'ala de que tem mão direita e mão esquerda, de que pegará os seus com a sua mão direita e irá de pegar a terra com a sua mão esquerda. Portanto, isso mostra azamatu rabbi, yani mostra a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. E como disse, quanto mais você ouve esses atributos, isso deve te levar à aproximação a Allah subhanahu wa ta'ala, porque você não vai encontrar ninguém com esses atributos senão Allah subhanahu wa ta'ala, senão Allah subhanahu wa ta'ala. E se existisse outra divindade semelhante a Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allah an dhalika, então ele teria o seu próprio mundo, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Alcorão. Se existissem várias outras divindades, então cada divindade iria levar a sua criação para o seu mundo. E não é o que é a realidade. Nós todos estamos no mesmo mundo, então quer dizer que somente a única divindade que criou esse mundo e que merece adoração é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esses atributos mostram a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse o Sheikh rahimahullah mais para frente, وَرُوِيَ عَنْ إِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرَضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ. Ibn Abbas, o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas, disse numa narração de que yani, as samawati saba, os sete céus, como vimos anteriormente, existem sete céus, um por cima do outro. Esses sete céus e as sete terras, como também mencionamos anteriormente, na palma de Allah subhanahu wa ta'ala, não é senão semelhante a khardal. A khardal é uma, yani, é um grau bastante inferior. É como você levar, yani, por exemplo, um grau de farinha e colocar na sua mão. Então ele disse que yani, deu o exemplo da grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala em relação aos céus e a terra. Disse que os céus e a terra, os sete céus e as sete terras, na palma da mão de Allah subhanahu wa ta'ala, não é senão como um grau inferior, como é o grau de, por exemplo, da farinha na mão de um de vós. Yani, veja, você levar um grau de farinha, colocar na tua mão, você nem sequer consegue ver yani, esse grau de farinha devido à sua inferioridade. Portanto, veja só, as criaturas todas, esse céu que a gente vê por cima de nós, que a gente nem consegue ver o início e o fim dele, e imagine só com outros sete céus por cima dele, tudo isso não é nada na palma da mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quem é você? Yani, Isso é algo que você deve começar a questionar a si mesmo: quem é você perante as criaturas, para se gabar, para ter arrogância, para pensar de que você está acima de todos, de coisas dessa natureza. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, a sua grandeza é incontestável e é incomparável. E disse mais para frente, rahimahullah, قال ابن جرير امام ابن جرير رحمه الله كي امام امام المفسرين وامام دوج مفسرين دوج انتربريتادورز دو القران ديسي انتربريتاندو فيرسيكول انتيريور قال حدثني يونس انبانا ابن وهب قال ابن زيد قال حدثني ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السماوات السبع في الكرسي إلا ما سماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم السبعة ألقيت في الترس. إلى صلى الله عليه وسلم أن سجد من سيونا نشت حديث دكي ويسوش يا تيرا ويسوش ميور زندو ويسات سيوش إرلاسان أو كرسي الكرسي كما ديسي ابن عباس نموتر نرسان é موضع الكدمين, é o lugar onde Allah subhanahu wa ta'ala coloca os seus pés, subhanahu wa ta'ala. E não é al-kursi, não é como alguns ignorantes ou ahli al-ahwa dizem que é o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. O trono é al-arsh, na língua árabe al-arsh é trono, e al-kursi é o lugar, موضع الكدمين, como disse الصحابة ابن عباس أو ابن مسعود رضي الله عنه يسي أكرنسة دج أهل السنة. Então ele disse صلى الله عليه وسلم comparando esse curso que é uma parte que está abaixo do trono de Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse que isso comparando com os sete céus que existem, os céus são bastante grandes, como a gente viu anteriormente. Se você quiser comparar isso, os sete céus e o curso de Allah subhanahu wa ta'ala, é como você querer comparar darahim, moedas, sete moedas dentro de uma capacete. A torce é a armadura que a pessoa coloca na cabeça para se proteger da espada na guerra. Isso é chamado de torce. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam deu o exemplo de que os sete céus em relação ao curso de Allah subhanahu wa ta'ala é como você levar sete moedas e colocar numa capacete dentro. Quer dizer que são tão inferiores à grandeza do curso de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele mais à frente disse: qala wa qala Abu Dharrin, e o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr radiyallahu anhu disse: sami'tu, ouvi o mensageiro de Allah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: mal kursiyyu fil arshi illa ka halqatin fi hadidin ulqiya bayna dhahray falati min al ard. Ele disse de que a comparação entre o curso de Allah subhanahu wa ta'ala e o arshi, e o trono de Allah subhanahu wa ta'ala, é como você levar um colar de ferro e lançar isso no deserto. Quer dizer que o kursi, que é o mawdi' al-kadamain, o lugar onde Allah subhanahu wa ta'ala coloca os seus pés, em relação ao trono, é como você levar um colar ou um círculo de ferro. Você lançar isso no deserto, um deserto vasto, quer dizer que você não vai ver até essa coisa. Isso mostra a grandeza do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Se os seus, com a sua grandeza, não são nada, são bastante inferiores em relação ao curso de Allah subhanahu wa ta'ala, então o curso de Allah subhanahu wa ta'ala, em relação ao seu trono, também uma grande diferença. Veja a grandeza do deserto, como você levar um colar ou um círculo de ferro e lançar isso no deserto. Quer dizer que o deserto é tão vasto que você nem vai ver isso. Tanto isso tudo mostra a grandeza dessas criaturas, então o que fará a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala? Se esse é o caso das criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, então o que fará Allah subhanahu wa ta'ala? Se o trono de Allah subhanahu wa ta'ala é grande dessa forma, então o que fará a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala? Daí que volte para o versículo: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, yani, e eles não veneraram Allah subhanahu wa ta'ala como ele deve ser venerado. Quer dizer que aquele que conhece a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala venera Allah subhanahu wa ta'ala como ele deve ser venerado. Daí que o Sheikh Rahimahullah, yani, essa conclusão dos capítulos com esse versículo é a melhor coisa que ele fez, radiyallahu anhu wa rahimahullah. Ele fechou este livro com este grande versículo que fala sobre a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que você também não vai chegar ao verdadeiro monoteísmo enquanto você não venerar Allah subhanahu wa ta'ala como ele deve ser venerado. E em seguida ele, rahimahullah, disse: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال, e foi relatado a partir de Ibn Mas'ud رضي الله عنه como tendo dito: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. Ele, Ibn Mas'ud رضي الله عنه, disse que a distância entre o céu que cobre o dunya, a distância entre o céu que cobre a terra, esse céu que está por cima de nós, que a gente nem consegue distinguir qual é o início e qual é o fim, a distância desse céu para o outro céu que vem a seguir é a distância de 500 anos. É a distância de 500 anos. Yani 500 anos, a pessoa, como foi mencionado por alguns sábios, Fimasirat al-Sari'a, yani a pessoa numa velocidade yani bastante yani, grande durante 500 anos. Imagina só uma pessoa numa velocidade bastante grande durante 500 anos. Yani, veja só, isso é para mostrar a grande vastidão do céu. Então, o profeta Abdullah ibn Mas'ud disse que a distância que existe entre o céu que cobre a terra e o céu que vem a seguir, a gente sabe que são sete céus, é a distância de 500 anos. É a distância de 500 anos. وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ 500 عَامٍ, e a distância entre um céu e outro, yani, subindo o segundo céu, o terceiro, o quarto e assim por diante, até o sétimo céu, a distância que existe entre os céus é de 500 anos. É de 500 anos. وَبَيْنَ السَّمَاءَ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ 500 عَامٍ, e a distância entre o sétimo céu, yani, e o sétimo céu onde tem o Jannah, o paraíso está no sétimo céu, como vem yani, outras narrações, a distância entre esse céu, que é o sétimo céu, e o Kursi, que é aquilo que a gente mencionou, que é Mawdi' al-Qadamain, o lugar onde Allah subhanahu wa ta'ala coloca os seus pés, é a distância entre o sétimo céu e esse Kursi é de 500 anos. بين السماء السابعة والكرسي 500 عام, é a distância de 50 anos, ou 500 anos, melhor dizendo, é a distância de 500 anos. وبين الكرسي والماء 500 عام, e a distância entre o Kursi e a água, que yani, o trono de Allah subhanahu wa ta'ala está por cima da água. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Al-Qur'an, antes dele criar as criaturas, o seu trono estava por cima da água. E essa água, como o profeta sallallahu alaihi wa sallam menciona também, que yani, está acima, yani, acima do Kursi. Portanto, entre o Kursi e a água, ou entre esse yani, yani, junção da água que existe, são 500 anos. São 500 anos. Wal arsh fawqa al-ma, e o trono de Allah subhanahu wa ta'ala está em cima da água, como mencionamos. Wal arsh fawqa al-ma, wallahu fawqa al-arsh, e Allah subhanahu wa ta'ala está por cima do seu trono. Está por cima do seu trono. La yakhfa alayhi shay'un min a'malikum, nada passa desapercebido Allah subhanahu wa ta'ala das nossas ações. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, com a sua grandeza e mesmo estando distante das suas criaturas, por cima do seu trono, nada passa desapercebido a Ele subhanahu wa ta'ala. Nada passa desapercebido a Ele subhanahu wa ta'ala, pois o seu conhecimento está em todo lado. O conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala abrange tudo. Abrange aquilo que existe, aquilo que não existe, e aquilo que não existisse, ou que não existe, se existisse, como seria? Como mencionamos no capítulo que falávamos sobre a Qadr Allah Azza wa Jal. Portanto, veja essa grandeza das criaturas no que diz respeito à vastidão. Temos a Terra, que é vasta. Temos ainda céus que são ainda mais vastos do que a Terra. E a distância desses céus, um do outro, são de 500 anos. E isso mostra a vastidão. Até chegarmos no sétimo céu. Então, se a gente chegar até no sétimo céu, então como é que será a Terra? A Terra será algo que nem é capaz de você ver. Se a pessoa só subir no avião, quanto mais a pessoa eleva-se da Terra, mais vê a Terra ser pequena. Quando você sobe no avião, você vê tudo pequeno. Então, imagina aquele que está por cima da Terra, aquele que está fora da atmosfera, vê a Terra no seu todo. Então, quanto mais distante você fica da Terra, mais você vê a Terra pequena. Mais você vê a Terra pequena. Então, imagine se isso... A gente ainda está coberto com o primeiro céu. Então, o que fará no sétimo céu? Então, o que fará no sétimo céu? A Terra já não é nada. Então, essa toda... Existem criaturas maiores ainda do que a Terra. E também, veja só que... O profeta sallallahu alaihi wasallam ou Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mencionou aqui de que acima do sete céu existe ainda o Kursi de Allah subhanahu wa ta'ala, que cobre todos os sete céus. Como vimos no hadith anterior, é como se você levasse sete moedas, colocasse numa capacete, algo, sete moedas numa capacete não é nada. E por cima disso tem a água. A distância entre o Kursi e a água são de 500 anos. E o trono de Allah subhanahu wa ta'ala está por cima disso, está por cima da água. E Allah subhanahu wa ta'ala está por cima da sua, está por cima do seu trono. Portanto, se esse é o caso das criaturas, veja a grandeza do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o que fará Allah subhanahu wa ta'ala? O que fará Allah subhanahu wa ta'ala? Você, quando ouve o termo Allahu Akbar, o que isso quer dizer? Allahu Akbar quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é maior. E quando diz que Allah subhanahu wa ta'ala é maior, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala akbar min kulli shay. É maior de tudo. Ele subhanahu wa ta'ala é maior de tudo. E você, quando diz Allahu Akbar, depois você ouve alguém dizer que, as pessoas que têm crenças desviadas, que dizem que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lado. Como é que é possível Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allah an dhalika, com essa grandeza que a gente viu, com essas criaturas bastante grandes que a gente ouviu sobre elas, como é que é possível você ainda dizer que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo sítio? Allah subhanahu wa ta'ala está em todo sítio. Allah subhanahu wa ta'ala está aqui na Terra. Será que Allah subhanahu wa ta'ala está aqui na Terra? Está à minha direita, à minha esquerda, ta'ala an dhalika. Pois, essa crença que diz que Allah está em todo sítio, quer dizer que os céus cobrem Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala an dhalika. Portanto, só a pessoa meditar um pouco, ver que essa crença é uma crença desviada. Nem é preciso a pessoa voltar no Alcorão, nem na Sunna, para perceber de que essa crença é uma crença desviada. E como certa vez encontrei um irmão de tal e tal país que tem essa crença, e estávamos a conversar, debater entre aspas, e eu estava a perguntar a ele. Ele disse que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo sítio. É um mesquinho, coitado, cresceu com essa crença e, como se diz, encontrou os seus pais com essa crença e também nunca tinha sido ensinado aquilo que é al-haq, aquilo que é a verdade. E eu perguntei a este irmão, simples questão, eu disse, essa tua crença implica, com essa tua crença, dizer que Allah subhanahu wa ta'ala também está no nosso bolso. Será que você é capaz de dizer que Allah subhanahu wa ta'ala está no teu bolso, porque você, quando diz que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lado, o bolso é um lado, também inclui nessa tua crença. E ele parou, começou a refletir e viu que isso não fazia nenhum sentido. E disse, na verdade, essa crença não faz sentido. Ele imediatamente mudou essa crença dele. Ele diz que, de facto, não faz sentido. Portanto, às vezes nem é preciso você... as coisas que têm a ver com a crença, muitas das vezes, você usar o intelecto que Allah subhanahu wa ta'ala te deu para você refletir, você é capaz de chegar, como se diz, a razão de que certas coisas não batem. Todas as crenças desviadas, você vai ver que no intelecto não bate. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, akbar min kulli shay, é o maior de tudo. É o maior de tudo. Disse o Sheikh Rahimahullah mais para frente, وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْمَسْعُودِ أن عاصم أن أبي وائل أن عبد الله قال الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق وأن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم كم في نمان الرسام لتدبر عباس رضي الله عنه ديسي O profeta sallallahu alaihi wasallam questionou os seus companheiros: vocês sabem qual é a distância que existe entre o céu e a terra? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, o que que disseram? Allah e o seu mensageiro conhecem melhor. Veja aqui que ninguém tem takharrus como tem as pessoas no dia de hoje. Os sahabas, quando não sabiam algo, eles diziam que Allah e o seu mensageiro sabem melhor. Eles não têm tacharros, vou tentar responder, como algumas pessoas têm nos dias de hoje. Você questiona algo sobre a religião, ele sempre vai procurar responder, mesmo que seja falsidade, ou mesmo que seja algo que ele nem tem certeza, mas não quer ser dito que fulano não sabe. Veja aqui a etiqueta dos sahaba, ridwanullah alayhim, que disseram, Allahu wa rasuluhu a'lam. قال يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي بينهما مسيرة 500 سنة يعني الدستانسيا انتر يوسيو جيا تيرا الدستانسيا انتر يوسيو يا تيرا ادي او بيركورسو دي 500 زانوش او بيركورسو دي 500 زانوش وبين كل سماء الى سماء مسيرة 500 سنة وكثفوا كل السماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر. وبروفيت صلى الله عليه وسلم ديبوش ديسي أكلو كي جنتي بيونو حديث انتريور دي عبد الله بن مسعود وبروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي دي كي الدستانسيا انتري اتيرا يوسيو كي نشكوبري ستاون دي 500 زانوش اي الدستانسيا انتري يوسيوش يوسيت سيوش اي تنبي دي 500 انوش وبين كل السماء الى السماء مسيرة 500 سنة وكثف كل السماء مسيرة 500 سنة. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou algo que é a grandeza ou o peso ou a vastidão de cada céu é semelhante o percurso de 500 anos. É semelhante o percurso de 500 anos. وبين السماء السابعة والعرش بحر. E ele sallallahu alaihi wasallam disse que entre o sétimo céu e o trono de Allah subhanahu wa ta'ala existe bahr, existe um mar, aquela água que a gente mencionou no hadith anterior. Baina asfalihi wa a'lahu kama baina as-sama'i wal ard. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: esse mar, a profundidade desse mar é semelhante à distância que existe entre o céu e a terra. É a distância entre o céu e a terra. Quer dizer que a sua profundidade é semelhante à distância entre o céu e a terra. Wallahu fawka dhalika, e Allah subhanahu wa ta'ala está acima do seu trono. La yakhfa alayhi shay'un min a'mali bani Adam. E nada passa desapercebido das ações dos filhos de Adam. Como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala está acima do seu trono? E vem indivíduos que dizem que não, Allah subhanahu wa ta'ala está em todo sítio. Ta'ala Allah an dhalik. Então, esta narração, Rawa Abu Dawud wa ghayru, é semelhante à narração que vimos anteriormente de Abdullah ibn Mas'ud. A diferença é que o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui menciona a grandeza ou a profundidade do mar, que mencionamos no hadith anterior, e também yani, a largura e a vastidão de cada céu é semelhante ao percurso de 500 anos. E aqui, yani, esta unidade que o profeta sallallahu alaihi wasallam usou é algo que é mais compreensível. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam não veio com metros, dizer que são tantos metros, porque yani, antigamente as pessoas nem usavam metro como unidade de medida. E a gente sabe também quando se trata de dimensão entre coisas que têm a ver com yani, corpos celestes, não se usa metros. Não se usa metros. E o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui usou algo que é fácil de todo mundo perceber. E essa era a característica do profeta sallallahu alaihi wasallam. Usava algo que todos eram capazes de perceber. Yani, quer dizer que todas as gerações que vieram, que leram este hadith, são capazes de perceber quando ele, sallallahu alaihi wasallam, disse a distância entre um céu e o outro é o percurso de 500 anos. A pessoa sabe que isso quer dizer yani, uma grande distância. Não é necessário a gente conhecer com detalhes, são quantos metros, são tanto, tal metro. Pois a gente não tem acesso yani, ao céu ou a converter esse yani, essa unidade que o profeta sallallahu alaihi wasallam usou, que é Masirat, yani, o percurso de 500 anos. O que nos importa com essas narrações é a gente saber de que é uma distância bastante vasta. Quanto os detalhes de que quanto é que representa isso nos dias de hoje, quanto isso mais do que a fi iman. Isso não vai aumentar o teu iman se você saber de que a distância de um céu para outro são tantos metros. Será que isso vai aumentar o teu iman? Não vai aumentar o teu iman. O que importa é você saber que a distância é bastante grande, que é semelhante ao percurso de 500 anos, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, este capítulo, Sheikh Rahimahullah, yani, chama-nos a atenção a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah subhanahu wa ta'ala akbar min kulli shay, sendo assim, la yastahiqu al-ibada illa Allah, yani, ninguém merece adoração e a veneração senão Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que ele mencionou o versículo, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. E eles não veneraram Allah como ele deve ser venerado. Como ele deve ser venerado. Aquele que adora outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, esse não venerou Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser venerado. Portanto, este é um grande capítulo que o Sheikh Rahimahullah escolheu para terminar este livro. E este é um grande livro. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que recompense ao Sheikh Rahimahullah, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, com este livro, com esta sua obra, e que seja, yani, que pese na balança no dia de Qiyama. Na verdade, este é um grande livro. A nossa explicação sobre este livro é uma explicação bastante yani, resumida e, de forma alguma, yani, reivindico ter explicado detalhadamente nenhum dos capítulos, mas sim o objetivo era termos uma ideia daquilo que é o conteúdo do livro. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala que perdoe os meus erros durante o percurso da explicação desse livro, e os meus erros também fora da explicação desse livro. Somos seres humanos, cometemos erros, e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdoe esses erros. E também aconselho aos irmãos e às irmãs de se apegarem a este livro. Este é um grande livro que pode mudar a sua vida. Se você se apegar a este livro com boa intenção, você irá de ver yani, Allah subhanahu wa ta'ala abrir portas que você nem esperava. Isso devido ao conhecimento do monoteísmo. Quanto mais a pessoa conhece o monoteísmo, mais se aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala. E não é possível você se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala sem o monoteísmo. Sem o monoteísmo. Só para terminar, recordo que tinha um professor que nos dizia de que este livro, Kitab al-Tawhid, é um livro que intercede yani, ao teu favor aqui no dunya, assim como no akhira. Interceda teu favor aqui no dunia como no akhira. E ele, o que que fazia? Aquele que memorizava esse livro, ele era isento de fazer exame. Ele nos encorajava a memorizarmos esse livro. E aquele que memorizava esse livro, como se diz, não fazia teste, não fazia exame. E isso ele chamava de a intercessão que ele fazia referência aqui no dunya, quer dizer que te beneficiava nesses aspectos. E no dia de Qiyama, vai te beneficiar, pois esse livro não tem senão monoteísmo. Não tem senão monoteísmo. E é um dos melhores livros que foi escrito a respeito disso. E como mencionamos no início do livro, esse livro não tem um livro semelhante a ele no que diz respeito ao conteúdo e a forma como foi organizado. E também agradeço aos irmãos e irmãs que acompanharam a explicação desse livro, e foram longos anos, mas o ensino, bem como a aprendizagem, requer paciência, requer paciência. E aqueles que também tiveram conosco durante esse todo o percurso e que eram frequentes na aula, inshallah ta'ala, terão, podemos assim chamar de um certificado, mas sim é mais para apreciação. E os nomes das pessoas que participaram conosco esse todo o percurso são nomes conhecidos e terão, inshallah ta'ala, um certificado como forma de apreciação ao seu desempenho durante o percurso dessas aulas. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.